privada. Quando vê os abridor de lata na cara se caga. Os troll 5-7 pra cima e pra baixo, de golpe GTI e os cara embaçado. No pescoço os cordão, no som facção, no braço tatuagens, lembranças do cadeião. Você sabe, né Zé, não tem corpo escambé, se não volta de ré, conhece Lucifer. Doidão, tava ganhando os vagabundo te cuidando, tipo te medindo na bolinha com xixã. Que eles querem uma pá de verme, os cuzão não é vida louca. Inveja no olhar, peixe morre pela boca. Sou pelo certo, tava esperando constar. Minha cota, minha cara, pra representar meu lugar. Minha área, Hortolândia, minha quebrada. Um salve pra rapa que não é fã de canalha. É nós, vamos chegar firme, chegar lindo. Cérebro tenebroso e proceder de bandido. Sem fome com paz, é tudo que nós sonha. Dinheiro pras contas, abastecer a gola e ter um qualquer não de a pé no rolê. Como esposa e meu filho no final de semana, sem ter uma PT pra desfigurar você. Pra sobrar só a ausência do pai como herança. Lá no fundão da penitenciária, pra minha mãe ser humilhada na revista, na entrada. E só pra ficar na mente imaginando. O mundo é um atrás desse muro depois de 10 anos. O sonho é foda e faz muita mãe chorar. Muito truta, correria se afundar. E os pés de break, pés de pé espalhada no ar. O mundo vem subindo assim, só Deus pode julgar. Você que sonhou com o mundão bem melhor, só que o crime é mais louco e raja sem dó. Pra cuzão que abraça é bala na cara sem perdão e só. Você que sonhou com o mundão bem melhor, só que o crime é mais louco e raja sem dó. Pra cuzão que abraça é bala na cara sem perdão e só. Tensão, ladrão, de volta em ação. A lei da inspeção, consequência da mente, então pra denunciar. Fala esse vocabulário, só é pra chocar, só pra quem é revolucionário. Quem ignora, desacredita, duvida. Pode se preparar, passe aqui, intimida. Não serve pra mim porque não tem versos de alegria. Soldado da guerrilha que na tristeza e a agonia. No dia a dia eu não me entendo por patifaria. Realidade cruel, de volta representa a fúria. Se vem direto do interior paulista, aí vai que estremece. Chega aí a terrorizar. Eu sou que flama, pregou que se espanta. Coragem é meu escudo. Humildade é minha lança, sou. Eu sou sujeita na vida e na morte. De espírito nobre, ser eu sou forte. A sorte é pra quem conta com ela na selva. De pedra e cimento e o ódio na atmosfera. O pé de black com sol, não se esquece. Meu sangue ainda bebe firmão. Eu tô no rap, eu vou com Deus. Pra guiar, pra traçar o meu caminho. Só ele é quem sabe o amanhã. O meu destino, batido ou doutor, sempre sofredor. Salvador, Jesus Cristo a ti nosso louvor. Na minha vida tira uma paz, só é um beijo só. Quem quer me ver derrubado é na pior. O sonho é foda e faz muita mãe chorar. Muito tuta, correria se afunda. E os pés de black, pés de pé espalhada no ar. Só Deus pode julgar. Você que sonhou com o mundão bem melhor, só que o crime é mais louco e raja sem dó. Pra cuzão que atrasa é bala na cara sem perdão e só. Você que sonhou com o mundão bem melhor, só que o crime é mais louco e raja sem dó. Pra cuzão que atrasa é bala na cara sem perdão e só. Outro dia na TV, veja só, olha só, ó, ó. Quem é que teve pena, teve dó? Uma criança no meio da calçada, cara estourada, furada de bala. Sentiu dó, mas aí fiquei firme. O mundo não é louco, mas louco é o crime que chega. E raja de HK, viatura, explode com a granada e transforma em escultura. A delegacia ou se bate é o fórum. Com artilharia, assassina até os ossos. Puro pânico, cês tem que ver. Na selva de pedra é matar ou morrer. Chega, chega. Como eu cheguei é difícil. PJL, humilde, agressivo. Ou imprevisível até pros meus truta de miliano que me trombou na rua. Aí Douglas, fudeu e embaçou, lá vem ela fazendo contraste nas ruas de terra. Desce o zóio, passa reto, porquinho, vai que vai. Seu lugar é o chiqueiro, sai que sai. Aqui tá quebrada de Teneré. De nave na fé, cuzão não é. Onde não é, quem é quem pra ser mais que Deus? A bicha caiu, que é meu, seu é seu. Então foda-se, cada um faz sua parte. Não vem pagar de uísque, balantares de cão, mil grau, olha, psicopata. Na ideia ou na faca, na mão ou na bala de paz casinha de pó. Agasalho da Nike, Opala rebaixado tocar. CD Binder de malandro, super click clack. Os bandidão. Aqui é a favela, ladrão, só sangue bom. Eu vou. Os meus irmãos que sempre me apoiaram, firmão no mundão. Vou lá dentro do raio, porque o sonho é foda e faz muita mãe chorar. Muito truta, correria, se afunda. Os pés de break faz mais espalhada no ar. No ar, só Deus pode julgar. Você que sonhou com o mundão bem melhor. Só que o crime é mais louco e raja senta. Pra cuzão que atrasa é bala na cara sem perdão e só. Você que sonhou com o mundão bem melhor. Só que o crime é mais louco e raja senta. Pra cuzão que atrasa é bala.